entendida. Nosso namoro é simplesmente uma história falida, esquecida ao pó. Te digo de boca cheia que não tenho nenhuma dó de esquecer o passado macabro que você me proporcionou, quase me matou. Talvez você estivesse esperando ouvir aqui uma música romântica e um homem pranto chorando, vivendo em dor, com o astral afundando em rancor. Tá enganado, eu dei a volta por cima e eu canto na rima este peso somente para te dizer que tudo acabou. Te digo que não, não quero nunca mais viver nem me lembrar dessa situação. Eu quero que a experiência que por mim foi vivida nunca mais se repita. Eu tenho quase 30, mais mulheres como você na minha vida não. Na minha vida não fica. Em bares acordei, noites em claros passei e muito mais. Me humilhei, chega agora então, não me arrependo não. Tomei a decisão, não me procure, me esqueça, me tire da sua vida. Mulheres como você, não. Na minha vida não fica. Estou cansado de amigos rirem nas minhas costas, de uma mulher que tanto me engana, de uma mulher que diz que me gosta. Isto nunca foi vida, eu já caí na real. Mulheres, hey, mulheres assim me fazem mal. Mas você não esperava que eu desse a volta por cima. Isto é a prova de que a vida sempre nos ensina a procurar pessoas que de fato nos mereça. Por isso eu te digo, lhe peço, quero que você me esqueça. Só agora que tudo passou, percebo que fui enganado. Pois não me importa, pois já passou, eu não estou mais preocupado. Sei que tudo que você me dizia era tudo mentira, mas hoje começa o futuro, seguirei a minha trilha. Tenho certeza que mulher de fato um dia eu terei. Com ela quero filhos, amor a todos eu darei. Muito orgulho da mãe, com certeza todos terão. Por isso quero que seja uma mulher de coração. Eu não quero mais acordar com o seu nome em minha boca. Eu não quero mais te ver, hoje sei que marquei boca. Isso não me abala, eu sei e vou além. Estou na batalha, à procura de um outro alguém. Segunda, na terça, na quarta, os dias vão se passando. Nesta rotina de ficar sozinho, já estou me acostumando. Realmente é verdade o que diz aquele ditado: melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Mas tudo que estou dizendo é consciente, tenho fé em Deus. Este peso é simplesmente uma carta de adeus. Estou falando, enfim me desabafando. De agora em diante, nova vida estou recomeçando.